pode ser? 747, pronto, cota, Guarulhos. Pronto pra cota. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Bridge, peso número 6, Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva à direita, na saída da El, Leda e depois via Bridge. Aciona 5-1-3 e o controle 1-2-0, decimal 8. Depois é conforme, 340, Guarulhos. Saída da El, Leda, rua direto Bridge, a peso número 1-6, BHZ. Transponder 5-1-1-3, controle 1208, decola da 10, primeira curva à direita. Correto, chama para acionamento. Excelente. Ok, 6, só nós dois, frequência livre da noite. Salvador, vamos lá, 9-0-4209, autorizado a 7-4209, avistado final, cheque trem de pouso. Ventura 60 graus, 1-0-9. Sente ainda trem em cima, avisa quando baixar e travar, azul 4209. Acho que travou azul 4209. Sente livre pouso, 1-60 graus, 1-0 graus, pista 10. Sente pista 10, autorizado pouso azul 4209. Foi Salvador, passageiro 224, posição no 4 da remota. Informação é alfa, nível 350 para Juazeiro. Quando eu tiver o plano, nós estamos prontos para a cota. Ok, já tem aqui, dá para a cota? Afirmativo, 224. Autorizado para Juazeiro, nível 350, VPZ 19. Decola da 1-0, curva à esquerda na saída Momo, transição frote. Aciona 5120, controle 208. Autorizado nível 350 para Juazeiro, via Upezulu 1-9, decola da pista 1-0 com curva esquerda, tenda bomba, transição frote, 5-1-2-0, transponder 1-2-0, decimal 8, é o controle 2-2-4. Correto, chama para acionamento. Chamarão 2-2-4. Interferência na frequência da torre. Salvador, 3398, fim de Serra, baixada travada. Sente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando o navio. Thank you. 309, solo 26, linha direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Livipouso 1, 60 graus, 8 trans. Livipouso 2 está autorizado, senhor Tanha. Torre, Salvador Total 9907. Salvador 907, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Gente, aguardando a autorização total. Passareto 2224 para puxa inverte acionar na remota 14. Na remota, está autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, 3328, solo 29, linha direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Alfa, chamante da Juliette, 3398. Total, livre pouso, pista 10, junto 160 graus, 10 mais. Em livre pouso, total 9907. Mantenha a posição antes da Juliette. Rota 3398, ingresso à esquerda via pátio 3, ok? Chame para ingresso pátio 1. Esquerda, pátio 3, chamará para ingresso pátio 1. 3398. Tá fumando vento total? 160 graus, 10 mais. Muito obrigado. Três ou três para o barulho, verdade, quatro minutos. Tudo aí, Salvador. Boa noite, Hugo 1076, passando externo, baixando a lote. 1-4-2. Depois da bola, autonomia de 3 horas e 30, alternativa. Liga o táxi à direita até o ponto de espera, chão pronto para decolagem. Oi, Salvador. Bora de 1076, estabilizado final, por 1-0, baixando agora. Gente, aguarde autorização de pouso. Aguardando o 1076. Total, no solo 3-1, liga à direita, Alfa, aqui no Pátio 3, me escuta. Alfa, 3-1. 3-3-9-8 para ingresso no pátio. Está autorizado o ingresso, portão 8, observando a aeronave da passarela do recuado ali próximo ao 9. Livre ingresso para o 8, 3-3-9-8. 076, confirma livre pouso no 60 graus, 109. Portão 3 horas e 40. Ok, mantém a posição passarela, confio sua PB. 29-29. Ok, mantém a posição. Tem horário da técnica ingressar no portão 8 da sua esquerda. Após ele, inicia o táxi, ok? Posicionamento 6747, portão 5. No 5 aguarde. Azul, ingresso à esquerda, portão número 3. 6747, portão final. Livre pouso, 160 graus, 8 anos. Livre pouso, na água, 4. Sim, mantenha. 1-0, 1-0, 1-0, 4. 0-7-1, direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette que me escuta. Está na Alfa, está direto, vai lá na frente. Passarindo atento, uma viatura de bombeiros que está prosseguindo o pátio 3, está ali já próximo à entrada do pátio, não vai interferir no seu táxi, não. Eu consigo via pátio até o ponto de espera, chame pronto. Eu vou esperar pela proximidade da viatura do bombeiro, desde o espaço. Web 6747, observe a aeronave da passarela que está passando aí da sua esquerda para a direita. Após ela, puxe bem, chame o táxi. Maravilha, após o 45, atingir, 6747. Confirma livre decolagem no 60 graus, 1-0 mais. Livre decolagem no 0, morro 604. O 6303 para qual pena? Prossiga na escuta. Autorizado para Guarulhos 360 via Andrade, após o número meio Belo Horizonte, decola da 1-0 curva à direita na saída da El, leva e depois voa Andrade, acione 5-1-4 e controle 208. Autorizado 360, conforme então, voa direto da El, leva Andrade, controle pela direita, 5-1-4, 1-2-0-8, vai via após o número meio. O 224 autorizado, né? Mantendo. Ali, Ok, o Metro 3 confirma o código 5114-4208. Afirmativo, 5114-1208, obrigado. Correto, já passou a nada. Correto. 204, seu solo aos 3, correção, decola aos 37, controle 208. 208, 304. Vindo decolagem, Antônio 60 graus, 109. Vindo decolagem, tipo 90, iniciado, passada de 2284. 071 autorizado, esquerda, portão 2. Portão 2, 6747, vamos 50 a bordo, 45, confins. Observe a passagem do voo, depois que o táxi até espera e chame tempo para decolagem. Depois eu vou chamar o pronto, 47. Passarinho decola aos 38, 4208. Controle, 120 decimal 8, grato, boa noite. Aliás, decolar, avião 160 graus, 896-647. Ainda 747 decola as 42, controle 208. 208, obrigado. Torre do Salvador, Daniel, Rio 5962, estabilizado, localizador, Iglai, Capista, Roberto, 5972, cheque o trem, do pouso, ventando 60 graus, 1 0 mais. E depois, 2 graus, aqui. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na sua escuta, 4.6, Divã Direita, táxi para o Pátio 3, já me escuta. Divã Direita, Pátio 3, já escuta, 5972. Na medida do possível, atrás das vagas hoje. Ah, afirmativo. O 3605, Fórmula BA. Tomara BA, 3305. Salvador, você é 6303, para pouso, canal 4. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi. 3605, livre pouso, 1 no 60 graus, 8 9, pista 10. Livre pouso, pista 10, está 3305. Negativo, mantenha no escuta, está operacionamento nessa escuta. Sim, Soros 48, de via direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 62, mantendo a escuta. Alfa e Juliette, para o 62, tá? 33, assim, na frente. Tower, good evening, Papango Mike Papa, 2 miles from the 2 miles to outer marker. Roger, Papa, traffic in sight, clear to level 110, check your landing gear, wind is 160 degrees on the left. Okay, request runway 17, Mike Papa. Okay, for runway 17, you are clear to make a short base leg, okay, can you make a short base leg? Okay, short base leg. To runway 17, Mike Papa. I report on final approach. Runway 17, okay? Affirmative. Report on final runway 17, turning to your left now, then to your right to final. Mike Papa. Salvador, Richané 6313 para o táxi, a bordo 130, 4 horas, Galeão. Livre até o ponto de espera da 10, à direita, chama para decolar. Pedido, chama a decolagem, obrigado.